A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 266. Mais uma conversa aqui na antena da Universitária. António apresenta o nosso convidado desta semana. Boa noite. O convidado desta semana é Pedro Chagas Freitas, um autor daquilo que é a geração mais jovem, aqueles que estão a tentar construir um caminho dentro do domínio da literatura. Produção não lhe falta, criatividade também, pelo menos a nível da concepção e da construção de possíveis cenários ficcionais, também não. De qualquer das formas, Pedro Chagas Freitas parece-nos um homem consciente, domina, pelo menos no aspecto teórico, o campo teórico, alguma daquilo que será provavelmente o futuro de alguma ficção. O livro que serviu de mote à nossa conversa é O Seu Deus, é um livro provocatório e provocador, mais no sentido até de espavitar um pouco a autoconsciência de quem lê, de maneira e modo a perceber um pouco a realidade em que está inserido. É esta a conversa desta noite. Boa noite e melhores leituras. Pedro Chagas Freitas nasceu em Guimarães em 1979. É escritor, orador e professor de escrita criativa. Como jornalista, trabalhou nas publicações A Bola, DN Jovem e Inside. Também trabalha em publicidade como freelancer. Escreve guiões para cinema e banda desenhada, com destaque para a curta-metragem O Telefone Perdido. Venceu os prémios literários Bolsa Jovens Criadores em 2006 e Paul Harris em 2000. É autor de crónicas humorísticas e de ficção. Participou na coletânea Um Poema para Ramos Rosa, uma edição da Labirinto, em 2008. É também autor de Evangelho da Alucinação e Eu Sou Deus, editado pela Chiado, em 2012. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta semana e esta noite temos a conversa com os nossos ouvintes e leitores que se interessam por estas coisas da literatura, do ensaio, do pequeno apontamento diarístico, quase, pode dizer-se assim. Pedro Chagas Freitas, o autor de Eu Sou Deus, uma edição da Chiado Editora. Vem para falar disto e de outro tipo de trabalho que vai desenvolvendo, daquilo que é, ao fim e ao resto, supõe-se um autor quase efervescente no bom sentido, uma produção quase torrencial, mas para aquilo que nos interessa e para aquilo que acolhe a conversa desta noite, para além desses projetos, iremos falar já inicialmente na nossa conversa, mas basicamente, dizia eu, será o mote Eu Sou Deus, que é a última edição de fevereiro de 2012. Boa noite, Pedro Chagas Freitas. Obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Estas coisas e o apelo da literatura e esse tipo de fervilhar de criação literária ou para-ensaística ou reflexiva, seja lá ela a característica que lhe queira atribuir, advém, porque penso que é da formação das ciências duras ou das ciências exatas, de formação académica, ou pelo menos frequentou isso, presumo eu, por algumas coisas que fui lendo. Este apelo da literatura, ou pelo menos da escrita, no sentido mais geral do termo, vem como, quando e o porquê. Ao fim e ao resto, estando Portugal tão saturado de autores, de produção literária e editorial por cima, como é que chega a isto dos livros e da literatura, assim uma espécie de um turbilhão, um tornado que tenta arrastar tudo atrás da sua atividade de produção como sujeito pensante e criador? Boa noite, obrigado pelo convite, antes de mais. A minha dama sempre foi a escrita, portanto, e quando refere a minha área de trabalho em termos académicos, a área de trabalho foi precisamente a linguística, uhum. e o processo é inverso. Uhum. Portanto, não há uma fuga, entre aspas, da linguística para a literatura. Há o processo contrário. Há um processo de procura de ferramentas linguísticas, uhum. Que me permitissem não só perceber aquilo que já fazia, como procurar ir mais longe nesse processo. Portanto, eu já antes de estudar linguística, tinha como dama a escrita, fui chefe de redação antes de sequer ter estudado linguística, uhum. e a opção por linguística, que para mim não é mais do que engenharia da linguagem, a opção por linguística advém precisamente disso, dessa necessidade de saber mais, de querer ir mais longe, de perceber como é que os mecanismos linguísticos funcionavam e funcionam. Uhum. Daí a escolha de linguística, e uma escolha que me foi, a mim e aos meus, uhum. bastante difícil, porque na altura, creio que agora no Porto já haverá algo do género, mas na altura só havia em Lisboa, portanto, uhum. só a Universidade Nova de Lisboa, uhum. por onde eu fui, e a Universidade Clássica é que dispunham dessa... Trabalhavam essa área. Sim, é que tinham mesmo essa licenciatura. Portanto, foi-me bastante gostoso em todos os sentidos, claro. Ir. Tive de abdicar também de um trabalho, como referi, de chefe de redação, que logo no final do secundário abracei, mas senti que de facto seria muito importante para mim. E obviamente que depois de estar lá, e depois de ter sido obrigado a ir para Lisboa, outras oportunidades acabaram por surgir também nessa área, porque quis estar sempre ativo, não quis só dedicar-me ao curso, portanto, quis fazer outras coisas, e portanto, a partir daí surgiu a tal corrente, né? Uhum. Mas aqui diz-se, ou pelo menos daquilo que eu conheço do seu trabalho, que tem uma série de um conjunto substancial de livros, isto por um lado, uma produção que pressupõe de facto uma concentração extrema naquilo que é a produção e a escrita, o processo mais ou menos elaborado, ou pelo menos atento e recolhido naquilo que é a produção literária e a escrita, isto por um lado, mas por outro lado também tem uma atividade muito ligada aos cursos de escrita criativa. Até que ponto é que isto é articulável, até que ponto é que isto é, vamos lá, justificável e essencial na atividade? Por um lado, percebe-se que essa vontade tremenda de escrever, já iremos a essa questão também da linguagem que pressupõe esse, vamos lá, esse alicerce advém da linguística, por um lado, mas como é que isto é conjugável a uma coisa que é escrita tucur, pura e dura, e, por outro lado, também esse, vamos lá, folclore à volta, ou pelo menos no mau sentido, em todo lado uma pessoa esbarra com o curso de escrita criativa, é assim uma espécie de uma cópia por emulação dos cursos de escrita criativa que todas as universidades norte-americanas têm. Portanto, o que é que se passa no meio deste universo? O que é isto, por um lado, e, por outro lado, o seu papel no meio disto também? Relativamente aos cursos, foram também uma consequência daquilo que eu fui sentindo, portanto, à medida em que fui fazendo o meu percurso, fui sentindo algo que para mim ainda é real, mas que tento combater, que é a ideia de que eu não preciso de ser um especialista em linguagem para escrever grandes obras. Portanto, a ideia de que me chegue, entre aspas, ter alma, de que me chegue a ter grandes ideias. E essa não é a minha ideia. A minha ideia é que, de facto, eu tenho que ter uma grande alma, de facto, eu tenho que ter algo de incorpóreo, algo de impalpável, mas também tenho de ter uma componente técnica muito forte. Tenho de ser um especialista em escrita, tenho de ser um especialista em comunicação, tenho de ser um especialista em linguagem. E a partir do momento em que eu senti isso, comecei a fazer uma espécie de percurso dentro dos meus conhecimentos, comecei a tentar criar uma metodologia que me permitisse explicar a raiz do processo discursivo de uma forma simples. De uma forma que não obrigasse a pessoa a visitar regras complexas, nomes complexos, todos os caminhos que a gramática obriga a fazer, a gramática pura e dura. No fundo, cheguei a uma metodologia que é completamente diferente de todos os cursos de escrita criativa. Chamo-me de escrita criativa porque tenho de a colocar em algum lado. Uhum. Se eu desse outro nome, ninguém saberia do que eu estou a falar. Uhum. Mas o que se faz normalmente em curso de escrita criativa é um trabalho meramente, este meramente entre aspas, porque é extremamente importante, é um trabalho meramente criativo. Uhum. É oferecer às pessoas um desafio criativo e as pessoas respondem àquele desafio criativo e depois há uma troca de ideias e pronto. E não, uhum. Em termos técnicos, a evolução é zero. Portanto, há uma evolução ao nível do eu, há uma espécie de partilha que também é importante, mas não passa disso. O que eu faço é um trabalho técnico, é um trabalho de explicar às pessoas primeiro como é que podem andar e depois como é que podem voar. A construção do edifício. Exatamente, o edifício textual. Mosaico é um pouco por aí. É, o edifício textual é a base do meu trabalho. E, portanto, normalmente um curso que tem 21 horas, quando estou a falar dos cursos presenciais, um curso de 21 horas é um curso que é dedicado, se calhar, 10 ou 12 horas à vertente estrutural, à vertente de construção, à raiz, à ferramenta, à primeira das ferramentas, porque depois também haverá outras ferramentas, ferramenta lexical, ferramenta semântica, mas a ferramenta construtiva, a engenharia do texto, a arquitetura do texto, é a base de tudo. E, portanto, e até tenho tido alguns problemas aqui e ali com pessoas que pensavam que era só chegar e voar, não é? Pessoas que ainda não sabem caminhar querem voar. Portanto, por vezes tenho alguns problemas a esse nível, mas é a minha filosofia, é a minha metodologia. Não vou trabalhar no mar com quem não sabe nadar. Não consigo, não concebo e custa-me muitas vezes ver algumas coisas que são editadas e publicadas, mas essa já é outra questão. Veja que beleza, quem tiver essas cores, veja que beleza, em vários sabores. Veja que beleza. Refinada poliglota, anda na esquerda, anda na direita, mas a consagração foi o advento da televisão. Oh, yeah, yeah. Da televisão. Da televisão. Yeah, yeah. Veja que beleza, em diversas cores, veja que beleza, em vários sabores, a borrice está na mesa. Veja que beleza. Ensinada nas escolas, universidades e principalmente nas academias de louros e letras. Ela está presente. Ela está presente. Ela está presente. Veja que beleza. Senhoras e senhores, senhoras e senhores. Se neste momento solene não lhes propõe um feriado comemorativo para a sacrossanta glória da burrice nacional, é porque todos os dias, graças a Deus, do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas aos Seringais, ela já é gloriosamente festejada, gloriosamente festejada! Uou! Agora vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Força. Ou pelo menos com alguma desconfiança em relação a isto. Este mundo da escrita, sabendo nós que isto, como disse até há momentos atrás, de facto edita-se tudo ou quase tudo, não é? Até que ponto da sua experiência como autor e como emprenhado nestas questões da produção editorial e literária, até que ponto é que, por exemplo, um sujeito, um indivíduo, um homem ou uma mulher, não é fundamental, por exemplo, conhecer a tradição literária? Ou seja, a literatura, aquilo que se pressupõe, a escrita, não leia-se, não é igual à literatura, não é? Mas no subconsciente das criaturas que andam neste mundo da escrita, julgam-se, pelo menos, presumo eu, e estou aqui a dar de barato um pouco a esta fé, né, em que qualquer um se entende como um grande escritor ou como um autor de direito adquirido, até que ponto é que esta tradição literária, o conhecimento quase do cano, pelo menos da nossa literatura portuguesa, não é fundamental para quem se abalança nestes percursos da escrita? Eu costumo dizer que quem nunca lê um grande livro nunca irá escrever um grande livro. Essa é a base de tudo. Mas, por outro lado, não podemos ficar tão fechados nessa necessidade de ler. O seu fundamentalismo, a posição que eu estou a tomar, é assim um pouco dogmática, não olhando eu percebo, assim um bocado desconfiado, ou está a perceber qual sim. a ideia. Eu percebo qual é a ideia, não olho com desconfiança para ela, mas podemos tentar olhar de uma outra forma. Podemos tentar olhar de uma outra forma e perceber que, se por um lado é fundamental eu ler muito e ler bem, por outro lado também é fundamental eu libertar-me de pré-conceitos, né? de amarras que eu possa porventura ter. E muitas vezes dá-se o caso de eu ser capaz, e este eu é genérico, obviamente, de eu ser capaz, enquanto autor, de chegar é um caminho que outros já percorreram sem saber que ele já o tinha percorrido. E isso traz uma vantagem e traz um prazer e traz uma glória que eu não teria se já tivesse descoberto esse caminho. No fundo, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que... Mas isso não é o efêmero, aquela glória momentânea, a memória que resvala um pouco, ou pelo menos resvaladiça, de uma inconsciência, ou do desconhecimento, não é inconsciência, mas pronto, do desconhecimento das coisas. Não pode haver esta armadilha no percurso de um escritor, por exemplo? Eu não lhe chamaria armadilha. O que eu digo é que se eu não soubesse, se não me fosse dito que 2 mais 2 é igual a 4, se eu conseguisse chegar a essa conclusão, eu teria o mesmo valor do que o primeiro que chegou a essa conclusão, porque eu cheguei lá sem ninguém me dizer. Portanto, e se eu for capaz de construir um caminho que outros já construíram antes, mas que eu não conheço, eu tenho o mesmo mérito que esses que já o tinham construído. Obviamente que eu, em termos de ferramentas, e falávamos há pouco de ferramentas linguísticas, eu também preciso ter ferramentas literárias. E eu só tenho ferramentas literárias quando sou capaz de ler muito e de ler diferente e de ler bem. Porque ler também é uma forma de treino. Quando eu leio uma grande obra, eu estou a treinar. Aliás, eu costumo dizer que as únicas obras que me interessam são aquelas que me obrigam a escrever. São aquelas obras que eu visito e penso, epá, porque é que não fui eu que escrevi isto? Estas são as únicas que me interessam porque são aquelas que me obrigam a escrever. São essas que eu quero ler. Só quero ler obras que me obriguem a escrever. E acredito que um grande autor tem esta necessidade. Tem esta necessidade de conhecer coisas, de ser surpreendido, tem a necessidade de ser obrigado, entre aspas, a procurar ser muito melhor do que aquilo que é. E no fundo, relativiza também tudo aquilo que faz. Um grande autor é aquele autor que me coloca no meu cantinho e faz pensar, epá, afinal eu não escrevo nada. Mas vamos lá então um pouco à linguística. E eu sirvo um pouco desse campo da linguística, ou pelo menos de alguns conhecimentos que posso ter. Até que ponto é que a objetivação das coisas, que passa muito por esse trabalho formal ou instrumental que a linguística possibilita, quem tem pelo menos uma noção desse mundo, até que ponto é que é esse rigor que pressupõe a abordagem linguística à capacidade dos sujeitos falantes, e não só, mas pronto, ficamos por aqui, até que ponto é que isso não é uma condição essencial, por exemplo, para a literatura? Isto quer dizer, leia-se, por exemplo, isto. Até que ponto é que um autor tem que ter uma consciência sobre o trabalho feito, sobre o corpo e o corpus literário dos autores anteriores, em casos concretos já lá o irei dizer, para acrescentar mais um degrau na escada da literatura? Quer dizer, eu a escrever poesia, vamos imaginar que serei um poeta, até que ponto é que o trabalho objetivo, rigoroso, lúcido, intenso sobre, por exemplo, o campo poético de Herberto Helder, me levará, ou isso é fundamental, para eu construir um campo poético novo? Portanto, este trabalho da linguagem, do rigor que vem do formalismo e da linguística desde Saussure até aos trabalhos mais recentes, mas até que ponto é que o campo, o paradigma que sustém a linguística não é fundamental, por exemplo, sabendo nós que depois isso foi demasiado nefasto até para a literatura, mas de qualquer das formas, o que está, o princípio essencial, que é o rigor, a consciência, a objetivação sob a delimitação dos campos, até que ponto dos fonemas, do dizer, da escrita e não sei quantos, até que ponto é que isso também não é fundamental, por exemplo, na literatura como arte, por exemplo? Eu diria que isso é fundamental, mas também diria que nós não temos objetivamente de o saber de forma explícita. Isto é, cada escrevente e cada falante tem o seu domínio da linguagem, tem o seu domínio do discurso. E não é necessário de todo eu ter Eu não estou a falar da componente, vamos lá, teórica, porque sabemos, por exemplo, o estruturalismo francês foi nefasto para a literatura francesa, até aos dias de hoje. Sim, sim. Por exemplo, o trabalho do Roland Barthes e outros apaniguados da escola acabou por ser, vamos lá, quase tão nefasto e tão pernicioso aquilo que foi dito e escrito sobre o dizer e a escrita, não é o dizer falado e o dizer escrito, que acabou por dinamitar por dentro a própria literatura. Portanto, há aqui sempre a perversão daquilo. Sim. Que... Muitas vezes me colocam essa dicotomia à frente, né? A dicotomia ciência versus arte. Uhum. Né? Eu creio que neste caso, e em muitos outros casos, eu diria que até em todas as artes, a técnica é fundamental. E, portanto, se eu tiver um domínio da técnica, seja um domínio que eu seja capaz de expressar ou de explicar ou não, porque há pessoas que têm um domínio perfeito da técnica, mas não são capazes de expressar, de dizer porque é que fazem assim, mas desde que façam, isso é que é o fundamental. E, portanto, é exatamente isso que eu costumo dizer. Eu quero que toda a gente saiba como o fazer. Não preciso que me expliquem como é que isto se chama, que processo é este. Não me interessa. Podem chamar de iogurte ou cenoura, uhum, desde que saibam fazer. Uhum. E depois há outra questão que é fundamental. Essa questão de ter a base é fundamental. A base técnica é essencial. Portanto, não acredito que haja um grande escritor que não seja um grande escrevente. Uhum. Isso pode ter a certeza. Mas, não. Mas acredito, e conheço muitos casos, que há grandes escreventes que não são grandes escritores. Também é verdade. Isto é, eu posso ser o melhor do mundo a escrever e posso nunca escrever um grande livro. Uhum. Há grandes livros que não foram... Ou melhor, há grandes escreventes que nunca escreveram um grande livro nem nunca serão capazes de escrever um grande livro. Porquê? Porque falta-lhes o incorpóreo, falta-lhes qualquer coisa ali e isso é arte, é o território do artista. Mas o que eu garanto, e é isso que eu faço nos cursos, é que toda a gente que sai do curso sai como grande escrevente. Uhum. Não sai como grande escritor. Uhum. Depois, logo se verá. Uhum. Mas levam as ferramentas todas para serem grandes escreventes. Portanto, podem escrever uma ata, podem escrever um artigo científico, um artigo de jornal, podem escrever um livro, podem escrever poesia, podem escrever o que eles quiserem. Entender. Mas eu não posso garantir que saem grandes escritores. Posso garantir que saem grandes escreventes. E essa é uma espécie de condição essencial para sermos grandes escritores, é sermos grandes escreventes. Esse processo de escrevente para escritor é que é um processo que eu não consigo de forma alguma ensinar. Não posso ensinar alguém a ser um grande escritor, posso ensinar alguém a ser um grande escrevente. Voltamos outra vez, é um pouco quase como uma pescadinha de rabo na boca. Sem a tradição literária, o conhecimento do cânon, Isso também não é uma das alíneas... Para ser grande escritor. Provavelmente para perceber... Para grande escritor, sim, mas para grande escrevente, não. Claro. Eu posso ser um grande escrevente e nunca ter lido uma grande obra. Cantiga de Amigo, por exemplo. Sim, sim. Não... Mas é isso, não é? Mas sou um escrevente competente. Uhum. Posso não ser um escrevente criativo ou com um grande leque literário ao meu dispor, porque não conheci... Uhum. Mas quem sabe um dia até posso inventar qualquer coisa que outro já inventou, mas que eu não sei, portanto tenho o mesmo mérito. Eu sou Deus. Este livro, que agora passamos a discorrer um pouco à volta disto, deste título, comecemos exatamente pelo título. É a transformação de um ser omnisciente, quer dizer, Pedro, o autor, não vamos imaginar que é o alter ego, mas poderá eventualmente assumi-lo, se o quiser. Há aqui quase uma absolutização como autor, quer dizer... Eu torno-me tudo e mais alguma coisa, sou um ser quase indelimitável, o campo é total e absoluto, e depois percebe-se até pela própria, pelo conjunto de textos que lá estão, que compõem este livro, mas acha um pouco que O autor deste livro, Eu Sou Deus, por exemplo, vê o mundo com um ar absoluto que há quase uma impunidade como escrevente em que pode discorrer sobre tudo, de todas as formas e feitios e maneiras, usando quase uma impossibilidade de ser questionado por quem é o leitor, neste caso. Até que ponto é que este tipo de interpretação, feita por mim, não é? Como é evidente, pode ser ou é admissível? É perfeitamente admissível. Não há nada de mais absoluto do que a vida. Uhum. E se há certeza que eu tenho, é de que estou vivo. Destas certezas, que são absolutas, é que nasce esta noção de que se eu tenho isto e se isto é absoluto, eu devo absolutamente aproveitar isto. Uhum. E nesse sentido eu tenho de vestir não só a pele do humano, mas também a pele de um Deus, e este Deus não é um Deus vaidoso, não é um Deus que acredita que está tudo nas suas mãos, mas é um Deus que acredita que aquilo que está nas suas mãos é muito, e esse muito é o muito que pode fazer a diferença. Mas deixe-me... Força. Estamos neste campo, não sendo assim muito dotado da ferramenta da teologia, mas pelo menos de alguma hermenêutica, ainda sou capaz de discorrer à volta do assunto. Não acha que isso que é um campo um bocado perigoso, porque estas questões, um campo perigoso porque move disso? Naquele sentido em que vamos admitir que o que disse até é justificável e aceitável, mas facilmente isto também resvala, por exemplo, para uma filosofia da New Age, por exemplo, em que é um discurso redondo, um discurso muito poético e tão indefinível que acaba por cair lá dentro, sabendo nós que mesmo o campo dessa entidade ou realidade que é Deus é um campo muito, muito delimitado, ou seja, é muito preciso, apesar de metafórico, apesar de passível de muitas interpretações, o campo dessa entidade ou realidade é muito definível. Criador, infinito, incriado. Portanto, há aqui conceitos que são quase, vamos lá, por indemonstráveis, mas são absolutos também. Quer dizer, isto é inquestionável. Aquilo que o Pedro Chagas Freitas estava a dizer é por muito elaborado em termos de linguagem, porque sim, demasiado metafórica também, por esse lado, mas também facilmente pode cair naquilo que é, sem qualquer tipo de crítica, como é fácil de entender, naquilo que são as filosofias da pós-modernidade, aquelas filosofias perante o individualismo humano que nós vivemos hoje em dia, e então encontra-se resposta em tudo, sem responder absolutamente a nada. Tem consciência que poderá eventualmente estabelecer-se este equívoco, por exemplo, naquilo que estava a dizer? Eventualmente sim, mas eu creio que a obra aborda questões muito, muito concretas, portanto... Sim, sim, não pois, é... pois o problema é que já lá iremos adiante. Sim, porque a noção fundamental é de que eu tenho muita coisa na minha mão. Uhum. E isto é algo que não é, como é que eu hei de dizer, isto é algo que ninguém pode rebater. Não há ninguém que me venha dizer, que me possa dizer que o que eu tenho na minha mão não é muito. O que me podem dizer são outras coisas que referiu há pouco. O que é objetivável, e é isto que está claro no livro, o que é objetivável é a minha capacidade de, no fundo, olhar com os meus olhos para o que está à minha volta. Uhum. E este olhar para os meus olhos pode-me levar a muitos caminhos. E, aliás, a escolha que eu fiz das pessoas que apresentaram a obra vai um pouco nesse sentido. Portanto, eu escolhi pessoas de diversas áreas e pessoas que, sob o meu ponto de vista, tinham algo em comum. Pessoas que pensavam pela sua cabeça. Pessoas que conseguiram e conseguem olhar para o que está à sua volta de uma forma muito própria. E a minha capacidade de perceber que aquilo que me foi incutido como intocável pode não ser intocável é uma capacidade que muito poucos, infelizmente, têm. E isto é uma questão que também foi debatida na sessão de apresentação da obra. É uma questão que vem desde o princípio e vem até da nossa educação, quer em casa, quer na escola. Portanto, são-nos incutidos valores e são-nos incutidas ideias que nós julgamos intocáveis e que nem sequer ousamos um dia colocar em causa. Mas não acha que isso que é um bocadinho perigoso? Sempre perigoso. Em que pode estabelecer, pelo menos, um relativismo, assim, um bocadinho... É assumidamente perigoso, porque eu... Hedonista ou voluntarista, de qualquer tipo, que pode facilmente dar aso à irresponsabilidade, se quiser. Certo, certo. Perfeitamente. É assumidamente perigoso, não é? Mas o que não é perigoso também não tem piada nenhuma. Também é outra questão. As retas são uma seca. As curvas é que dão alguma piada a isto tudo. E, nesse sentido, obviamente que há um risco. E viver é um risco. Obviamente que há o risco de haver interpretações mais levianas, interpretações mais hiperbolizadas. Mas o que o livro defende não é de todo uma anarquia, sim, mas é, acima de tudo, a capacidade de cada um de nós conseguir pensar pela sua cabeça. E se a minha cabeça, enquanto leitor, me disser que 90% ou mais do que está na obra está errado, eu já fiz o meu trabalho. Sim, claro. Que é obrigar a pessoa a pensar sobre isso. É uma regra básica do processo comunicacional, quer dizer, o receptor depois vai interpretar. Exatamente. Da forma que... Portanto, esta obra assumidamente arriscada é uma obra que quer, acima de tudo, obrigar o leitor a pensar pela sua cabeça, apesar de estar, no momento em que está a ler, a pensar pela minha. Vamos a casos concretos, por exemplo, na página 35, a questão, a abordagem e o texto sobre a escola. Até que ponto é que isto, sabendo nós que a escola é sempre uma realidade complicada, é sempre questionável, é sempre questionada ainda por cima, vários atores e vários agentes confluem para a escola, mas até que ponto é que, e a leitura que o Pedro Chagas Freitas introduz aqui, pelo menos este texto que aqui aparece, parte logo de uma aporia quase definitiva, a escola castra. Portanto, até que ponto é que isto, sabendo nós, por exemplo, que o ginásio ateniense não era isto que pretendia, a escola greco-latina também não era, e com todos os defeitos e virtudes que, por exemplo, a escola medieval teve, e não foram poucos tão defeitos quanto isso, mas no essencial, a ideia da escola é sempre o tal, um dos vetores dos alicerces da sociedade. Até que ponto é que, da experiência, daquilo que é a sua leitura, aquilo que é a sua interpretação, por exemplo, a escola castra e inibe, não dá aso à, vamos lá, à criatividade, não deixa, porque pressupõe de cima um controle vindo por parte da 5 de Outubro, essa entidade que tutela a escola. Pelo menos as ferramentas são estas e isso é inquestionável. Até que ponto é que isto poderá eventualmente espevitar um leitor a interrogar-se se realmente é assim ou não é, partindo do princípio, com aquilo que acabou de dizer anteriormente, até o efeito que o livro irá provocar no leitor. Sim, é evidente, eu visito muitas escolas, aliás, ainda esta semana estive numa escola com mais de 160 alunos. E quando eu visito as escolas, o que eu procuro transmitir é exatamente isso. É a ideia de que eu não devo ter qualquer medo de errar, eu não devo ter qualquer medo de fazer diferente, eu não devo ter qualquer medo de criar. Porque, de facto, a minha ideia, na semana que passou num congresso na Exponor sobre criatividade na educação, portanto, vem perfeitamente a propósito. O que eu advogo é, de facto, que a escola ensina, em regra, obviamente, estamos a falar do nosso país, se bem que isto é um problema que se estende a outros países, a escola ensina para fora da criatividade. O que é ensinar para fora da criatividade? É dar o prémio, e quando digo prémio é a melhor nota, ou as notas mais elevadas. Certificado, ou certificação. Exatamente. Premiar o que erra menos. Uhum. E quando nós premiamos o que erra menos, nós estamos a dizer aos alunos e à sociedade que o que compensa é não errar e não tentar criar qualquer coisa de novo. E isto é algo que contamina não só o processo educativo na escola, como também o após. Neste contexto de crise, vale muito mais a criatividade do que, se calhar, a competência pura e dura. Uhum. São os mais criativos que conseguem, de facto, operar a diferença. E o criativo, por natureza, é alguém que está a arriscar, que está a fazer algo que nunca ninguém fez, ou que ele acredita que nunca ninguém fez. E quando eu faço algo pela primeira vez, eu corro um risco tremendo. É muito mais fácil eu replicar, é muito mais fácil eu fazer o que outros já fizeram, ou dizer o que outros já disseram, ou imaginar o que outros já imaginaram. Portanto, desde o princípio, o processo está minado. E quando eu digo que a escola forma imbecis, é nesse sentido. E eu digo isto a professores, e esse texto que está aí foi um texto que foi publicado nas minhas páginas do Facebook, e as principais reações positivas foram de professores. Portanto, os próprios professores sentem isso, mas os professores estão de tal maneira imersos no sistema que não têm hipótese de fugir dali. E daí esta noção de introduzir criatividade. E quando vou à escola, é isso que eu faço. É introduzir criatividade. É pôr os miúdos a perceberem que escrever é fixe. Escrever é fixe. Pensar é fixe. Eu costumo dizer que escrever não é escrever, escrever é pensar. Eu, quando estou a escrever, não estou a pensar como é que vou desenhar a letra. Claro. Estou a imaginar o que vou dizer. E isto ser fixe pode ser transmitido de muitas formas. Mas tem todas elas de ser criativas. Um professor que não é criativo não pode exigir ao aluno que seja criativo. E quando um professor diz a um aluno, agora vamos escrever sobre as tuas férias, ele não está a ser criativo. E está a exigir ao aluno que depois tenha uma resposta em termos de redação ou de composição uma resposta criativa quando o professor não foi criativo a entregar-lhe essa missão. E é isso que eu procuro transmitir, é nisso que eu acredito. Ser criativo, pensar para obrigar a pensar. E a escola hoje em dia, e é algo que eu acredito que vai mudar, aliás este congresso é a prova disso mesmo, as pessoas começam a perceber que de facto a criatividade é tão ou mais importante nos dias de hoje que a matemática e que o português. Portanto, a criatividade teria de ser uma disciplina desde o começo. Eu deveria ter essa necessidade de ser criativo, de pensar pela minha cabeça, de olhar pelos meus olhos. Mas não está a pedir uma esmola para um peditório que provavelmente já ninguém está interessado em dar, por exemplo, essa questão da criatividade na escola. Eu acredito. Isso, mas de qualquer das formas, sempre tivemos essas possíveis intervenções na escola, ou que a escola pudesse articular dessa maneira esse princípio ou essa vontade, mas... Eu acredito que é uma questão extremamente atual. E o facto de terem criado um congresso só para professores e educadores, e um congresso com alguma visibilidade sobre esse tema, já indicia que de facto é esse o caminho. Já indicia que as pessoas estão imersas no processo, os próprios professores, sentem que tem de ser esse o caminho. Porque há 20 ou 30 anos, quem saísse com uma licenciatura, com um certificado, à partida teria, com maior ou menor dificuldade, eram reconhecidas competências para o desempenho. E chegaria lá. Portanto, seria capaz de arranjar emprego na sua área com maior ou menor dificuldade. Hoje é completamente diferente. Hoje, no fundo, um canudo é um bom começo. É um bom começo e não um bom fim. E eu só consigo dar asas a esse começo se tiver outros instrumentos, se eu for capaz de pensar pela minha cabeça. Se eu for replicar o que outros já fizeram, eu não serei capaz de fazer a diferença e, no fundo, não serei capaz de ser feliz, porque não vou ser capaz de trabalhar na área em que investi tanto. E daí eu referir que a criatividade é tão ou mais importante que a matemática e que o português nos dias de hoje. Estamos a chegar já ao final da nossa entrevista, quase, não é? E a conversa está mais que interessante. No entanto, eu não gostaria de abordar também dois temas que também passam neste seu livro Eu Sou Deus, que é a questão dos intelectuais. E depois, na página 139, uma espécie de manifesto. Eu igual a um manifesto. O que pretende, por um lado, arrasar aquilo que sempre tivemos, os intelectuais como o ópio do povo, não é? Quer dizer, é tão velho como a humanidade, o papel nefasto e quase de educadores do povo e orientadores, pode atribuir-lhe qualquer poder mais ou menos aceite pela sociedade, que não sabe do porquê, de onde, como e a que propósito é que esse poder lhe é dado, mas não, as pessoas, a sociedade, mais ou menos servilmente e acefalamente vai seguindo, isto por um lado, e depois este manifesto, o que pretende com isto? Provocar abanões às pessoas, abaná-las, parar um pouco e para refletir desta dupla realidade, o que é que podemos ficar no meio que possa dizer, eventualmente, quando pretendeu construir estes dois textos? O que ambos os textos, e que todos os textos nesta obra procuram fazer, é abanar as tais convicções que nós temos, que não são nada convictas, no fundo. Uhum. São convicções que nós compramos porque fomos obrigados a comprar. A questão dos intelectuais é uma questão que eu procuro abordar de uma forma irónica nesse texto, mas ao mesmo tempo de uma forma dura. É a ideia que vem um pouco no seguimento que estávamos a referir há pouco. A ideia do replicar ao invés de pensar pela minha cabeça. E quando... É um pouco o perigo iminente do Philip K. Dick e o filme do Ridley Scott, o Blade Runner, é um pouco assim, criaturas replicantes desse universo. Nós temos a tendência de respeitar quem se limita a replicar o que já foi feito, quem se limita a citar o que já foi dito. Obviamente que isso merece todo o respeito, mas merece muito mais respeito quem foi capaz de fazer com aquilo algo de novo. E um intelectual, no sentido que eu estou a dar, é alguém que só sabe fazer isso. É alguém que é capaz de encontrar uma citação para qualquer tema que nós estejamos a falar, mas é alguém que não é capaz de arranjar uma solução para qualquer problema que eu lhe coloque. E uma pessoa como essa é uma pessoa que não me merece respeito intelectual, e daí eu chamar de intelectual, entre aspas, portanto. E há outro texto aí, que é o artista versus articultor. Sim, também estava aí. O artista, a figura do artista é para mim depreciativa, porque o artista é muito mais do que um artista. O artista é alguém que acima de tudo é um trabalhador incansável. E nós temos artistas, entre aspas, que não são trabalhadores. Essa do articultor, o artista terá que ser um semeador, o homem. Exatamente, da lua, humus, que trabalha. Quase do início da nossa conversa. Exatamente. E todas estas ideias vão nesse sentido, que depois também vem ao de cima no manifesto que referiu. Portanto, é uma noção de que por vezes é importante dizer basta. E este dizer basta é um dizer basta que estamos nessa época, agora do 25 de Abril também, é um dizer basta que tem muitos sentidos. E em termos artísticos também devia ter muitos sentidos, e nós devíamos perceber que um intelectual tem de ser alguém que não só sabe tudo sobre o que já foi feito, mas que acima de tudo quer saber tudo do que não foi feito. E alguém que não é capaz de criar um e-se, um what if, se eu for capaz de criar um what if, eu estou a criar algo de novo. Se eu for só capaz de responder às questões quase jornalísticas, porquê, quando, onde, sim. Eu no fundo não estou a trazer nada de novo. E eu sou fascinado por pessoas que trazem coisas de novo, e não me fascina muito quem só replica o que já foi feito. Final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 266. Tivemos como convidado o escritor Pedro Chagas Freitas. Nós despedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenham uma boa noite.